Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Certa vez assisti a um filme chamado A Viagem. Esse filme tende a nos levar a refletir acerca da transitoriedade da vida, nos instigando a vivê-la da melhor maneira possível e intensamente, dando o nosso melhor em tudo, e isso se dá também pelo viés espiritualista, tratando das múltiplas existências. Uma das frases desse filme, junto a muitas outras que anotei, me chamou a atenção para ilustrar as ideias que eu quero passar aqui. Ser é ser percebido. E conhecer a si mesmo só é possível através dos olhos dos outros. A natureza das nossas vidas imortais é a consequência das nossas palavras e dos atos que são cometidos através dos tempos. O peso que essa frase carrega está na responsabilidade dos nossos atos, incluindo as palavras ditas e não ditas. Essa responsabilidade perpetua para além do tempo, seja pelo que marca o outro, ferindo ou motivando, o que o faz reproduzir em seus diários, autobiografia e história que passa de boca a boca para os descendentes. E se acredita em vida após a morte, por que então não permanecer para além desta existência, com muitos amigos e até inimigos partindo das nossas atitudes de hoje, agora, nesse exato momento? Além disso, algo de bem sério que essa frase me leva a pensar é no papel do outro ou outros em nossas vidas. É o outro quem conta para nós quem somos, justamente porque não somos capazes de nos enxergar em nossa plenitude, a não ser pelo olhar do outro. Até nossa história só poderá ser contada pelo outro e não por nós, e somente quando não estivermos mais aqui. E enquanto isso, o nosso papel é apenas de ser, ir nos construindo, deixando marcas valiosas na vida das pessoas, criando, recriando, transformando, sendo, e aprendendo a nos amar. Esse amor próprio que é o início mais precioso de uma vida autêntica, condição sine qua non para uma existência livre e autossuficiente. Esse amor próprio ou a autovalorização que podemos nos dar ou resgatar em nós como presente do outro para nós ou desse olhar do outro para nós. E mesmo que esse olhar do outro seja negativo, temos a capacidade da transformação. Só o ser humano possui essa capacidade, a de se transformar, criar, modificar e tantos outros sinônimos. Sabendo que essa criação só é capaz de iniciar com a aceitação de tudo o que é contrário e que não podemos controlar. E sem o amor próprio, o olhar para si, dando vazão à autenticidade, penso que seja completamente difícil conquistar objetivos e pessoas de forma despretensiosa e verdadeira. A autoconfiança é o sustentáculo dessa linha de raciocínio. A vivência prática disso se dá pelo exercício do autoafeto. É um desafio para todos nós, eu sei, mas é plenamente possível. E se você me escuta agora, tenho certeza de que já pode começar agora e buscar por essa experiência. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.